André Cedês, o moral de Você Bicara. Já sabe quem é, né? GL, vem! EP novo, pra bater no paredão. Alô, Macaveira, Maranhão, tamo junto. Felipe, impulso daí, vai. Alisson Cedês, Henrique Divulgações, GL, vem! Essa é especialmente pras novinhas do bundão. O GL tá lançando pra elas ir até o chão. Não precisa muita letra, só precisa de um refrão. E o solo impregnante pra tocar no paredão. É disso que eu tô falando, respeita a firma, vai. Automaticamente ela vai no chão. Automaticamente a bunda dela vai no chão, chão. No sólido paredão, chão, chão. A bunda dela vai no chão, chão, o chão. Elas vai no chão, chão, chão. Na frente do paredão, chão, vai no chão, vai. Chão. Na frente do paredão. JF da mídia, DJ Bruno Mix, vai segurando mais um aí, vai. Hulk da mídia, das duas CDs, Josinal CDs, e pumba, vai. Essa é especialmente pras novinhas do bundão. O GL tá lançando pra elas ir até o chão. Não precisa muita letra, só precisa de um refrão. E o salinho impregnante pra tocar no paredão. Que delícia, neguinha. Tchau. Automaticamente elas vai no chão. Quando tocar o solinho, a bunda dela vai no chão, chão. Chão, vai no chão, chão, chão, ou na frente do paredão, chão, chão, chão, elas vai no chão, chão, vai no chão devagarzinho agora, vai, vai, vai, o chão, chão, vai no chão, tá gostando, vai, o chão, chão, chão, elas vai no chão, chão, chão, chão, elas vai no chão, chão, chão, ou no solinho do paredão. Que delícia, é disso que eu tô falando. GL Imperador, é pra bater no paredão.